quer virgem, você tá de sacanagem. Logo eu, o negão do WhatsApp. Logo eu, o negão do WhatsApp. Quer pagar pra mim de santa, achou que ela esqueceu. A mulher ficou de canto e quem sarrou nela fui eu. Logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu.